coisa de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonocete. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube pra você através do 107,9, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras, através da internet. É, todos os programas agora disponíveis para você através da nossa internet. Então, www.riovoxfm.com. Você não consegue ouvir mais na hora do almoço? Não tem problema, vai lá e escuta a nossa programação no seu computador. Estamos também na iTunes Store para você que escuta o podcast aí através dos seus agregadores. Pode baixar, assinar nosso conteúdo lá também. Estamos no Podflix. Então, Rio Vox Esporte Clube em muitas plataformas. Não tem mais desculpa para não ouvir a nossa programação. E sem mais delongas, vamos começar apresentando os nossos comentaristas no dia de hoje. Começando pelo professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde, Titi. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. Nesta tarde, manhã, tarde abençoada por Deus, esperamos levar até vocês as outras informações do mundo esportivo. Conosco também nos estúdios da Rio Vox FM, o nosso amigo Titi, apareceu a Margarida Leo Leo lá. Quanto tempo, hein, Titi? Boa tarde pra você. Boa tarde, Léo. Boa tarde, professor Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. O meu destaque de hoje vai pra Série C. Atlético Acreano e Botafogo de Ribeirão estão liderando, viu, Léo? É Série C. É, devia ter falado do campeão estadual que saiu também. Fala já do campeão estadual. E saiu mais um campeão estadual nessa semana aqui, o Real Cariquemes, lá em Rondônia, ficou bicampeão, Léo. Ganhou de 1-0 do Barcelona, o clássico. O primeiro jogo foi 1-1 e ganhou de 1-0. É, o Real Cariquemes fica bicampeão rondonense lá. É, o Real tá ganhando tudo na Europa, tá ganhando tudo em Rondônia, rapaz. É, isso aí. Vamos falar então de seleção brasileira. Já vamos começar falando de seleção brasileira, porque o Brasil esteve em campo aí para enfrentar a seleção da Áustria, o jogo lá em Viena, no estádio Ernst Happel. E a gente começa falando o quê? Nos primeiros 20, 25 minutos, o Brasil teve dificuldade mais uma vez, teve que tocar bastante a bola para furar as linhas da Áustria. A Áustria jogava com uma linha de 4 na frente da defesa e uma outra linha de 5 na frente dessa linha de defesa, só um centroavante lá na frente. Então, ficava muito difícil realmente furar esse bloqueio austríaco. Realmente, o futebol do primeiro tempo lembrou muito a equipe da Suíça, realmente, a maneira com que a Suíça joga, porque a Suíça joga exatamente dessa maneira: 4 homens na linha de trás, 5 homens à frente da linha defensiva e só um centroavante lá na frente, que deve ser o Seferovic. Então, o Brasil teve dificuldades, mas abriu o placar ainda no primeiro tempo com uma escapada do Gabriel Jesus aí pelo lado esquerdo do campo, bateu na bochecha da rede, um bonito gol do Gabriel Jesus. E pro Tite tá difícil escolher o centroavante. Um jogo o Jesus marca, no outro o Firmino marca, mas o Gabriel Jesus tem uma marca impressionante, né, professor? São 17 jogos e 10 gols com a camisa da amarelinha. Teve muito centroavante bom que não fez 10 gols em 17 jogos, professor. É, realmente, o menino tem... Ele tem o carisma, ele tem... O Tite gosta muito do estilo de jogo dele, gosta. Pro Tite, ele é o titular. E parece que tem estrela. E o Brasil precisa de justamente desses jogadores que tem estrela. Aí no segundo tempo de jogo, o jogo mudou. Parece que a Áustria se sentiu confortável para jogar com o Brasil e quis atacar o Brasil, quis agredir o Brasil, mudou o esquema de jogo. O técnico Franco Fera, né, que não vamos falar o sobrenome do maluco, né? Mas aí o Brasil agradece, né? O Neymar fez um lindíssimo gol, deixou o zagueiro de bunda no chão, bateu sem chance pro goleiro, debaixo das pernas do goleiro, e o terceiro gol foi marcado pelo Felipe Coutinho, e pode fazer mais ainda. A seleção brasileira fez uma ótima exibição contra a Áustria. É animador pro começo, né, professor, de Mundial. E esse deve ser o time que estreia na Copa do Mundo, né? Deve ser o time com Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro e Paulinho, com também Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Tá faltando alguém? Acho que não, é isso mesmo, né? Esse deve ser o time, então, brasileiro pra estreia na Copa do Mundo, né, professor? Ah, sem dúvida, é o time que vem jogando, é o time que o Tite tem confiança e nós também temos a confiança dessa equipe, além de jogar, ganhar e fazer bem, usar bem o amistoso, me parece que o Brasil está tocando maravilhosamente bem a bola e me parece que de todas as equipes que nós vimos jogar aí no decorrer dos amistosos aí que fizeram, me parece que o Brasil parece que tem um futebol mais bonito aí, parece que além de ganhar os jogos ainda tem uma grande chance de mostrar um futebol muito bonito nessa primeira fase da Copa do Mundo. O que, que a gente pode esperar do Brasil nessa primeira fase, Titi? O Brasil que vem para a Copa do Mundo de uma maneira que fazia muito tempo que não vinha, numa grande empolgação e com um time realmente forte, né, Titi? É depois que o Tite entrou no comando da seleção, mudou tudo, né, Léo? Assim, as coisas lá. Ah, eu acho que o Brasil passa a primeira fase e depois, dependendo também do adversário da segunda fase, acho que no outro grupo passa em primeiro a coisa, assim, a Alemanha, e depois em segundo acho o México ou Suécia. Daí vamos vendo no decorrer da competição, né? Muito bem, pessoal, todo está chegando na Rússia já para a Copa do Mundo, o Uruguai já está treinando, o Egito chegou hoje, o Brasil chegou ontem por volta das 3:30 da manhã pelo horário brasileiro, chegou lá na cidade de Sochi, que é uma cidade muito bonita, uma cidade bem no sul da Rússia, com praia, uma cidade realmente a mais brasileira das russas, me parece que são o pessoal mais tranquilo lá na Rússia, é da cidade de Sochi. Vamos falar dos outros amistosos preparativos, tivemos jogos aí no sábado, né? No sábado tivemos algumas partidas aí pela preparação aí na Copa do Mundo, né? No sábado, por exemplo, a gente teve um 0-0 entre Suécia e Peru, que são duas equipes que vão disputar a Copa do Mundo. O México, que o Titi acabou de falar, que pode ser um adversário da seleção brasileira na próxima fase, acabou de chegar na Rússia também, mas tomou a sapatada da Dinamarca por 2-0 com um show de Christian Eriksen, que fez um gol, deu uma assistência para o gol do Poulsen, que joga lá no Leipzig. Então, boa vitória da seleção dinamarquesa. Tivemos também a Espanha batendo a Tunísia por um tento a zero, gol do Iago Aspas, com assistência do Diego Costa, e a França empatou com os Estados Unidos em 1-1. Os Estados Unidos saiu na frente com o Julian Green e o Mbappé empatou a partida para a equipe da França. Esses são os amistosos aí do final de semana. Ontem a gente teve só Brasil e Áustria. Vamos ver se a gente tem alguma coisa hoje, né? Porque tem jogo, tem amistoso hoje. Teve Coreia do Sul e Senegal, a Coreia do Sul não perdeu. 0-0, outro 0-0, Coreia do Sul e Senegal. Hoje também tem Bélgica e Costa Rica, o jogo às 15:45. O jogo vai ser, acho que na Bélgica, não sei onde fica esse estádio aqui não. Então é só esses amistosos mesmo, dois jogos hoje, né? Então, o que a gente pode destacar dessas partidas do final de semana, professor, além do Brasil, desses jogos de hoje aí? É a dificuldade que a Suécia com certeza vai imprimir nos seus grupos, porque é uma equipe fraca tecnicamente, mas que marca muito e dá uma prioridade muito grande para a marcação, haja visto que o Peru não conseguiu furar o bloqueio da Suécia. E a vitória aí da Espanha também, apertada, né? E a grande surpresa que a gente ouve dizer é que lá na Europa o pessoal não dá a Alemanha mais como favorita. Infelizmente a Alemanha vem caindo pelas tabelas nos últimos jogos aí. E lá o pessoal aposta muito na Espanha, que é para eles lá a grande equipe europeia para decidir o título mundial. Muito bem, então falamos da Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Tem mais, Titi? Fale do México, por favor. Eu queria falar um pouquinho da seleção do México, que já tá com problema lá, viu, Léo? Chegaram já pra Rússia, R6 jogadores foram pra farra, né? Pra balada lá, e agora, assim, o Osório quer cortar e aí a Federação Mexicana já falou que está todo mundo inscrito. Vamos ver o que eles vão resolver entre eles lá. O Rafael Marques, zagueiro que vai para a sua quinta Copa do Mundo, vai se juntando um dos recordistas aí de Mundial. Ele também está sendo investigado por tráfico de drogas nos Estados Unidos. E ele não usa a marca de nenhum dos patrocinadores da seleção mexicana. Ninguém quer vincular a marca a ele, já que está sendo investigado por envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Temos todos os classificados, temos as oitavas de final definidas. O primeiro jogo das oitavas de final vai ser entre Rio Branco do Acre e Manaus. Por que esse confronto? Porque o Manaus venceu o Santos do Amapá na Colina por 1-0. O primeiro jogo havia sido 1-1 lá no Zerão. O Santos do Amapá fica mais uma vez pelo caminho. Manaus, apesar de toda a turbulência nesse final da primeira fase, acabou passando. E o Independente de Tucuruí bateu o Rio Branco do Acre por 3-1. O golzinho fora do Rio Branco, já que o primeiro foi 3-0 na Arena da Floresta, classificou o Estrelão para a próxima fase. Então teremos Manaus e Rio Branco do Acre. Tivemos também o Nacional do Amazonas fazendo 4-2 da equipe do Altos. Não foi suficiente, já que o Altos venceu por 3-0 a primeira partida. Então a equipe do Piauí está classificada. E lá no Castelão, o Ferroviário, o Ferrão, passou também. Ferroviário 1, Cordino 0. Boa vitória do Ferrão em casa, no Castelão. Tava cheio o Castelão, Titi? Pouca gente? Então, deram tiro no pé que vão ter que pagar caro no aluguel do estádio. Então teremos aí na próxima fase Altos e Ferroviário. Vamos falar desses dois jogos aí então, professor, da próxima fase. Manaus e Rio Branco do Acre, Ferroviário e Altos. É, o Ferroviário e Altos é um grande jogo, né? E vamos ver o que, pode aparecer, apresentar aí. É o Alto, né, que fez um bom campeonato estadual e me parece que vem muito bem também agora na fase de mata aí da Série D. Vamos ver o que faz aí as duas equipes. Pensei que o pessoal levava o jogo para o Castelão para lotar, no fim deixou de jogar no Presidente Vargas para jogar no Castelão vazio. Com a renda de R$26 mil, vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o aluguel do Castelão. Vamos falar agora de Motoclube Flu de Feira. O Motoclube bateu o Fluminense de Feira de Santana por 3-1. Tá garantido, já havia vencido o primeiro jogo por 2-0. Vem muito bem a equipe maranhense. E o América de Natal perdeu, tá eliminado, Titi. O América venceu por 1-0, né? Foi quando? Foi aqui tá 0-0, por isso que eu tô perguntando pra você, mas eu sei que como foi pras penalidades, foi 2-1 pra equipe do América, né? Então, como se repetiu a vantagem de gols, né? O placar agregado ficou 2-2, já que o Imperatriz venceu o primeiro lá dentro de casa. Nas penalidades, deu a equipe do Maranhão, o Imperatriz passou, o América de Natal em junho não tem mais calendário para o ano, Titi. Que vergonha, não? É, todo mundo cotava, né, o América de Natal pro acesso com o traidor em da mata, e olha só, a zebra apareceu, e agora o Imperatriz faz o clássico maranhense com o Motoclube. E pra variar, Léo, acabou o jogo, depois no vestiário do América de Natal teve uma confusão imensa lá, viu? Não adianta confusão, vai fazer o quê? Acabou, perdeu, fazer o quê agora? Prepara o calendário pro ano que vem, porque esse ano não tem mais jogo pro América de Natal. Pode fechar as portas esse ano. Tivemos também 0-0 entre Sergipe e Brasiliense. Parece que os times de Sergipe adoram empatar dentro de casa, não, professor? Então, o resultado que deu classificação ao Brasiliense para a próxima fase. Outro sergipano foi o Itabaiana, que até venceu fora de casa. Precisava vencer pelo menos por um gol de diferença para levar as penalidades. Foi o que aconteceu. Venceu por 1-0, igualou o placar agregado, já que o Campinense venceu o primeiro por 1-0 fora de casa. Então o Itabaiana foi no Amigão, cheio de torcida do Campinense. O pessoal da Raposa lotou o Amigão e conseguiu vencer, mas nas penalidades deu o Campinense. O Campinense também está na próxima fase, professor Mauro Fernandes. É, o time da Cidade do Ouro lá realmente deixou de fazer a lição de casa e depois teve que correr lá em Campina Grande. Lá não é fácil, a gente sabe disso. Portanto, venceu e nos pênaltis acabou perdendo a vaga e fica pelo caminho. Outro também é o Sergipe. O Sergipe fez mais feio ainda porque jogou no Batistão e não conseguiu fazer o gol e levar esse jogo nem que fosse para os pênaltis. Então ficaram pelo meio do caminho o Sergipe e o Itabaiana. Segue o Brasiliense e o Campinense. Portanto, são duas equipes que têm uma chance grande de poder brigar pelo acesso, tanto o Brasiliense quanto o Campinense. Muito bem, vamos falar de mais Série D, inclusive o jogo será entre Brasiliense e Campinense. Vamos falar de URT e 13, outro 1-1. O primeiro jogo foi 1-1, o segundo também 1-1. Nas penalidades, deu 13, aliás, que todo mundo batendo bem, graças a Deus, lá. Foi 3-2 nos pênaltis, então 13 avança, o URT tá fora. Quem também se classificou foi o Iporá. O Iporá, que foi uma das melhores equipes da primeira fase, fez 3-2 o Novo Operário, jogo duro, mas passou de fase, então Iporá e 13 será o confronto da próxima fase, Titi. Iporá, que ontem passou um aperto terrível, viu, Léo? O Novo Operário abriu 2-0 lá em Goiás, e daí no finzinho do jogo o Iporá conseguiu empatar e assim tirar o jogo. E o jogo 13 o RT empatou os 49 do segundo tempo, mas infelizmente caiu fora nas cobranças do TI e pênalti. Agora vamos ter confronto paulista, porque a Linense conseguiu se classificar nas penalidades. O primeiro jogo a Linense ganhou por 2-1, o segundo foi 1-0 para o Sinop, no agregado 2-2, nas penalidades máximas 4-2 para a equipe da Linense. Linense classificado, vai pegar o Novo Horizontino, que venceu as duas. Ganhou dentro de casa no Jorge Maior e Biasi por 2-1, e ganhou fora lá no Moacirzão, 1-0 para cima do Macaé. Confronto paulista, vejo o Novo Horizontino mais preparado, viu, professor? É, sem dúvida, e além de estar mais preparado, também tem a vantagem de ter vencido as duas partidas dessa fase aí, né, tanto em casa como fora. Ou o Macaé está muito ruim, ou a equipe do Novo Horizontino realmente vem melhor aí. Mas é um derby paulista aqui, né, que realmente vai chacoalhar as duas cidades, tanto Novo Horizonte como Lins. Portanto, vale a pena conferir para ver quem passa, e que quem passar seja forte também para conseguir o acesso. Vamos falar agora de Inter de Lages e Uberlândia. Olha, o Uberlândia passou, hein, rapaz? 3-0 no Parque do Sabiá. Uberlândia se classifica, vai pegar o Caxias, que também enfiou 3-0 para cima do Maringá. Então, Uberlândia e Caxias, City. É, esse é um confronto mais equilibrado, mas eu acho que ainda, assim, o Caxias, tudo os Carlos Vinck, que vai jogar, assim, os segundo jogo lá no Centenário, eu acho que tem todas as condições do de passar, viu, Léo? E agora, o Brusque e o Tubarão. É, o Titi falou que o Brusque ia subir. Tá comemorando o acesso já, viu, Titi? Brusque e Tubarão se enfrentaram lá no Domingos Gonçalves. O primeiro foi 1-0 pro Brusque. A vantagem, então, da equipe de Brusque. Mas o Tubarão venceu 2-1. Levou pras penalidades e o Tubarão passou por 4-3 nos pênaltis. O Tubarão enfrenta o São José, que também precisou das penalidades para passar, já que venceu o Novo Hamburgo somente por 1-0 lá no Passo da Areia. Igualou a vantagem, né, que foi 2-2 no agregado. São José venceu por 3-2 nas penalidades. E eu vou profetizar aqui, professor: quem passar desse confronto pode comemorar o acesso. Realmente são duas grandes equipes aí que vêm muito bem a temporada. O Tubarão e o Zequinha, as duas equipes, uma pena cair justamente nessa fase já, as duas equipes, que uma vai matar a outra. Mas como você disse, quem passar daí, com certeza, é um dos quatro que vai conseguir o acesso. E faz tempo que o Zequinha tá batendo na trave já, hein, Titi? 2 anos seguidos de Zequinha batendo na trave. É que o Tubarão tá com uma estrutura muito boa, né? O dinheiro do Tubarão, pra quem não sabe, é uma startup, é uma nova maneira de se administrar uma empresa. O futebol nunca teve uma equipe que foi uma startup, né, professor? E é uma equipe muito, muito bem organizada. Então, essa é a vantagem da equipe do Tubarão. Mas o Zequinha tá muito tempo batendo na trave também, professor. Pois é, e pra vocês terem uma ideia de tudo isso que o Léo acabou de dizer com referência ao Tubarão, o Júnior Chavari, que foi gerente do São Paulo na época do Carlos Miguel Aydar, e também do Grêmio, que revelou tantos e tantos jogadores, esses jogadores todos que o Grêmio acaba de vender e está vendendo, foi tudo revelado pelo Júnior Chavari também, quando era diretor e gerente do Grêmio. Ele é o grande responsável da empresa, foi contratado pela empresa para justamente trazer o Tubarão para a primeira divisão do futebol brasileiro. Então, é um projeto audacioso e que tem muito dinheiro investido, portanto, a gente pode esperar que nos próximos 3 anos aí, o Tubarão vai ser uma força emergente conseguindo seus acessos. Oxalá que no campo isso se confirme, né, Léo? Muito bem, vamos falar, antes de falar da Série C, vamos falar do Supermercado Grilo, Pulo Certo da Economia, que já está funcionando para te atender muito bem ali na rua Prudente de Moraes, no coração do centro de Rio das Pedras, está o Supermercado Grilo. Estive no Supermercado Grilo no sabadão, fui lá comprar algumas coisinhas e vou te falar, hein, estrutura de primeira realmente, o estacionamento com vagas cobertas para você, com muitas vagas, tranquilo, dá para economizar sem problema, sem pensar em lugar. Entra lá, para o carro no estacionamento e muito bem, já está, não tem problema para procurar ficar caçando vaga, não. Tem estacionamento para você. Também uma belíssima estrutura com farmácia, tem até máquina de pipoca, rapaz, pra você sair de lá e já comer uma pipoquinha, muito bom. E as melhor qualidade em produtos está lá no Supermercado Grilo, primeiro mundo, um supermercado de primeira na cidade de Rio das Pedras. Então, você que quer economizar, quer comprar, quer fazer suas compras, mas gastando pouco, Supermercado Grilo é a pedida para você. Supermercado Grilo, Pulo Certo da Economia, de segunda a segunda, viu, professor? Não feche o Supermercado Grilo. Então, você pode economizar muito o Pulo Certo da Economia conosco no Rio Vox Esporte Clube. E já vamos falar de Série C no pique, porque hoje tem muita coisa para falar. Primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Nona rodada, tivemos na Arena de Pernambuco, o Náutico venceu. Olha só, um jogo que foi disputado entre as equipes, duas equipes que estavam na zona da degola, e foi no sufoco, com gol de Ortigosa. O Náutico fez 3-2 para cima do Remo e garantiu aí a vitória e a saída da zona da degola, professor. É, o Náutico, olha aí, não posso dizer que foi filme de terror, porque foi 5 gols, então é impossível que os gols também faça parte do terror, mas não, o Náutico conseguiu vencer, o Ortigosa, que estava voltando de uma gripe, estava afastado, voltou e fez os gols. Vamos torcer para que o Náutico e também o Remo se reaja, porque eles não merecem estar, pela torcida que tem, pela marca que tem, não merecem estar nessa fase que estão e nessa classificação que eles ocupam dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, é verdade? Muito bem, vamos passar o restante da rodada. Tivemos 1-1 entre Juazeirense e Botafogo da Paraíba. Eita, que o Confiança foi até o Barretão, empatou em 1-1 com o Globo e perdeu um ponto importante. Agora são 3 pontos na liderança, vantagem para o Atlético do Acre, que venceu o ABC por 3-0 lá no Florestão. Hoje ainda temos no Cornélio de Barros o jogo entre os pernambucanos, Salgueiro e Santa Cruz. Mas é como a gente já está falando há algum tempo, né, Titi? Vai ser muito difícil ganhar do Atlético do Acre lá no Florestão. O Atlético joga muito bem lá e olha só, o ABC está na zona de classificação nesse momento. O ABC está jogando bem também, mas o Atlético não tomou conhecimento, Titi. Que colocar na água do Atlético do Acre, Titi? É que tá jogando bem tanto lá, é como fora de casa, Zé, né, Léo? Porque no jogo anterior empatou com Confiança lá em Aracaju. Parece que o grupo assim tá assim unido e tá jogando bem. Vai ser duro ganhar lá dentro do Florestão, viu? Classificação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético do Acre é o líder com 19 pontos, 3 de vantagem para o Confiança na segunda posição com 16. O terceiro é o ABC de Natal com 14 e o quarto é o Santa Cruz com 13. O Santa Cruz, então, pode até assumir a segunda posição, dependendo do resultado hoje. O Santa Cruz assume a segunda posição do Campeonato Brasileiro da Série C. O quinto colocado é o Botafogo da Paraíba. O Belo tem 12 pontos ganhos. Não é o Belo do Pagode, o apelido do Botafogo da Paraíba é Belo. O sexto é o Salgueiro com 11 pontos, o sétimo é Juazeirense com 10, o oitavo é o Náutico com 10, dorme fora da zona da degola, pelo menos até a próxima rodada. Globo tem 9, Remo 7, estão na zona da degola. O Remo tá louquinho para voltar para a Série D, professor. É uma pena, né? Mas é, realmente o Galo Carijó está numa fase de fazer inveja para qualquer um. Assistiu o jogo inteiro ontem, venceu com autoridade o ABC 3-0 e vai com certeza caminhando passos largos. É um time que não tem, tem pouco recurso financeiro, mas está usando muito bem o tempo que tem junto, é o tempo que estão junto, treinador, jogadores, e está jogando o fino da bola. Assistiu o jogo inteiro ontem e teve prazer de ver um grande jogo de futebol praticado por uma equipe lá do fundo do norte lá, que não tem mídia, não tem dinheiro, mas tem qualidade e tem, sabe fazer um futebol bem jogado, e o futebol até bonito de se ver, viu, Léo? Agora falando de um outro Galo Carijó, o Tupi não tomou conhecimento também, meteu 4-1 pra cima do Ipiranga de Erechim. Titi tá com a cabeça inchada, Titi também tá com a cabeça inchada, se for falar de todos os times que o Titi torce, fica com a cabeça inchada o dia inteiro, né, Titi? O psicológico do Ipiranga de Erechim abalou na quarta-feira, né, Léo? Que perdeu o acesso lá. Não podia perder o acesso da maneira que perdeu, né? Pô, Caimoré e... É, e sábado já o presidente do Ipiranga falou que vai agora brigar pra, pra não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro do Terceira C. Vamos ver agora. É que o Márcio Nunes vai ter que assim ajuntar os cacos essa semana. E vamos ver a próxima rodada, porque agora já começa o segundo turno sábado. Tivemos também o Bragantino venceu o Dourado, venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0. Olha, boa vitória do Bragantino. E olha o Operário do Titi, venceu o Luverdense 3-2. Outro jogão. Rodada de muitos gols na Série C do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. E o Botafogo continua na liderança, venceu mais uma, venceu a Tombense por 1-0 no Estádio Santa Cruz. Hoje temos um jogo entre as duas equipes que nesse momento estão na zona do rebaixamento, Joinville e Volta Redonda na Arena Joinville. Mas que rodada cheia de gols, hein, professor? E a gente pode destacar o Bragantino, que conseguiu um ponto importantíssimo contra o Cuiabá. O Cuiabá parece que quando assumiu a liderança acabou o futebol deles e já não ganha algum tempo. Vem de 3 resultados negativos a equipe do Dourado. Destacar também a belíssima vitória do Botafogo, que pouco a pouco vai ficando com a liderança, vai lá, faz sua parte. E o Operário do Titi, que venceu o Luverdense num ótimo jogo, professor. Ah, sem dúvida, a rodada muito boa, né? Realmente, o Botafogo conseguiu manter a liderança vencendo, o Bragantino conseguiu vencer e também fica aí em terceiro lugar no G4, a Tombense também, né? E a Luverdense e o Cuiabá juntinho, né? Com 13 pontos, ganham um em quinto, outro em sexto, portanto, o prejuízo maior é do Cuiabá, que jogou na Arena Pantanal e perdeu pro Bragantino. E a gente vê aí o Tupi tentando reagir, né? Que agora com essa vitória aí, vamos torcer se dá ânimo pro Tupi. E o Ipiranga, que tá aí a um ponto da zona do rebaixamento, com Volta Redonda e o Joinville tentando. Joinville já tá bem longe, já tá com 5 pontos do penúltimo colocado. Então, a briga vai ficar entre Tupi, Ipiranga e Volta Redonda mesmo, viu, Léo? Eu acredito que o Joinville é irremediavelmente batido já pra Série D. Joinville já foi. Quer dar mais um destaque sobre a Série D, Titi? Quero dar um destaque pro Volta Redonda, que estreia hoje o seu treinador, o Moacir Júnior, de estreia no comando do Voltaço. O Marcelo Salles foi mandado embora e ele hoje assume já o time lá em Joinville. Muito bem, vamos subir, vamos falar da Série B, que é o objetivo de todas essas equipes aí da C. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos os seguintes jogos nessa décima rodada. Tivemos Juventude batendo o Londrina na sexta-feira fora de casa por 1-0. Tivemos também Goiás 2, Paysandu 1 no Estádio Olímpico de Goiânia. O Avaí bateu aí a equipe do Coritiba por 200-0. Agora no sábado, jogo que o nosso amigo Titi esteve no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Vila Nova. O Guarani abriu o placar, saiu na frente com o Ricardinho, mas no último lance o Vila Nova fez o gol que empatou a partida com o Alex Henrique, Titi. E aí, o jogo foi bom lá em Campinas? Primeiro tempo de chorar, viu, Léo? Deu até sono lá na arquibancada. Mas no segundo tempo o jogo melhorou. O Guarani tá metade tipo, fim do jogo. O Ricardinho fez um golaço por assim, por cobertura no Matheus Pazinato do 15, e daí no último lance do jogo, um pênalti duvidoso, o juiz do Rio de Janeiro marcou pênalti pro Vila Nova, daí o Alex Henrique bateu, empatou o jogo, daí deu assim a saída, ele acabou o jogo. Então, pelo primeiro tempo e pelo segundo, o placar até que foi justo. Aí um jogador do Vila Nova, no primeiro tempo, se chocou com o jogador Guarani e foi pro hospital, viu, Léo? Aí, essa coisa, o Igor Leite. Tá tudo certo com ele? Até a hora que eu tava lá no vestiário, assim, as rádios lá no Goiânia, tava perguntando pro diretor, tava tudo bem. Vamos ver agora hoje, porque o Vila ia embora só no domingo. Vamos ver hoje. Eu vou escutar o programa esportivo deles lá para ver o que vai falar do jogador. Tivemos também Criciúma e Boa Esporte 1-1. O Criciúma mais um pontinho conquistado aí. 3 jogos de invencibilidade da equipe do Criciúma. Tivemos o clássico alagoano 0-0 entre CRB e CSA. O Sampaio Correia bateu o Oeste por 200-0. O Sampaio também numa recuperação legal aí nos últimos 5 jogos, 4 resultados positivos aí. Tivemos também o Figueirense batendo o Atlético de Goiás fora de casa por 4-3. Eita rodada com gol, hein, professor? E para finalizar, a Ponte bateu o Brasil de Pelotas por 2-0 lá no Bento Freitas. Aliás, para finalizar, não, porque a gente teve o duelo dos invictos. 2 invictos entraram, professor. 1 invicto saiu. E este invicto é o São Bento de Sorocaba, que dentro do seu estádio, dentro do Walter Ribeiro, venceu o Fortaleza, que não havia perdido ainda, obviamente, que a gente falou, invicto, por 2-1. Gols do Doriva e do Douglas Assis. O Fortaleza marcou com o jogador Wilson, sem o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi expulso na última partida por reclamar da arbitragem contra o Vila Nova. Assistiu o jogo da cabine lá do estádio do Walter Ribeiro e viu o seu time então perder. O São Bento está invicto, professor. Desbancou aí o time da moda aí, né? Portanto, parabéns ao time da Manchester Paulista, que conseguiu um grande resultado, já que era o rei dos empates, né? O time de Paulo Roberto conseguiu desbancar o time do Rogério Ceni. Me parece que a ausência do Rogério Ceni no banco de reserva foi sentida pelos jogadores, mas a equipe tem uma gordura muito grande ainda, né? E pode administrar, uma vez que fez uma turnê aí jogando em Goiânia e jogando em Sorocaba, e conseguiu aí um ponto nessa turnê aí. E o que é mais importante do que ser um ponto, manteve-se a 4 pontos do CSA, que é o vice-líder. Então agora vai jogar 2 partidas seguidas em casa, pode abrir uma vantagem melhor. Mas o Bentinho conseguiu aí subir para sexto, portanto vamos torcer para que o São Bento pegue gosto pela vitória, né, Léo? Com certeza, chega a empatar, São Bento. Mais algum destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, Titi? E hoje já começa mais uma rodada, né, Léo? Hoje já tem jogo, então, pela Série B. Vamos passar a classificação antes para você, nosso ouvinte. Classificação após o final da 10ª rodada. Fortaleza, o líder, com 23 pontos, ainda mesmo com a derrota. O CSA, o segundo, com 19. O terceiro é o Avaí, com 18. O quarto é o Figueirense, com 17. O Coritiba saiu da zona de classificação, tem 17 na quinta posição. O sexto é o São Bento de Sorocaba, tem 16 pontos. O sétimo é o Vila Nova, com 15. O oitavo é o Paysandu, também com 15. O nono colocado é o Guarani, com 14. O décimo é o Sampaio Correia, também 14, a Ponte também tem 14, o Juventude também tem 14, olha o bonde do 14 aí. O Atlético de Goiás está na 13ª posição com 12, Londrina 12, Oeste 11, Brasil de Pelotas 10, e aí Zona da Degola com Criciúma e Goiás com 8, e que vem uma recuperação aí, né? Criciúma e Goiás vem de 2 vitórias nos últimos 3 jogos. O CRB, que não tem jeito, o time do Júnior Rocha, e o Boa Esporte é o Lanterna, com 6 pontos ganhos. Essa é a Série D do Campeonato Brasileiro. Mais algum destaque, professor? Não, o destaque é justamente a classificação aí das equipes aí, que chega a dar risada, viu, Léo? Chega a dar risada aí, porque você vê o Atlético, O goianense é o treinador, dirigiu o Londrina. Então o Atlético tem 12 e o Londrina tem 12. Então a situação dos dois que trocaram de treinador, um foi para lá, outro foi para cá. O time do Marquinho tem 12, que é o Londrina, e o time lá do treinador que era do Londrina, que está dirigindo o Atlético, o goianense, também tem 12. Cláudio Tencati, olha só que situação. Jogo hoje, Titi, qual que é o jogo de hoje? É hoje às 18 horas no Alfredo Jaconi, Juventude e Coritiba, Léo. Quer mandar um abraço para os nossos ouvintes, Titi? Aproveita aí. Vamos dar um abraço especial para o Totonho, tipo Pedrinho, lá da lanchonete Água na Boca, pro Gustavo Bilho, pro Rodrigo Bilho, pro Paulinho Pisos, pro Pastor Matheus, pro Romaninho e para todos aí. Tipo da Alfredo. É aqui, eu já combinei, Léo. Sábado eu com o Dalfé, nós vamos estar lá no Agostinho Prado, assistindo Independente e 15 de Jaú. Ontem eu já. Muito bem. Amanhã é dia de Bezinha aqui no Rio Vox Esporte Clube. Você sabe que o programa agora tá na internet. Já tem fã, já, hein, Titi? O Dan Endo, e é fã lá do Japão. Manda um abraço pro Dan aí, Titi. Já falou? Gosto de ouvir os comentários do Titi. Um abraço pro Dan, que tá lá no Japão. Isso, valeu, um abraço aí. Muito bem. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos rodada cheia nesse final de semana. Começamos por São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo venceu o Atlético por 1-0. Pela primeira vez o São Paulo bateu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, professor. Que mostra que São Paulo tem que acreditar nos seus sonhos mesmo, porque... Quanto tempo, né? Quanto tempo que já tem Arena da Baixada, né? E o São Paulo ainda não havia vencido, um resultado realmente histórico, com gol do Nenê. Nenê tá jogando muito futebol no São Paulo. E o Atlético Paranaense sem treinador, viu, professor? Fernando Diniz treina como nunca, pede como sempre, tá desempregado, professor. Pode passar lá no Poupa Tempo pra ver se tem alguma vaguinha. É, o Fernando Diniz, né? E suas... Mas o São Paulo faz 36 anos que não vencia o Atlético lá em Curitiba. Então é muito mais tempo do que a Arena, muito mais tempo, né? E saber que o São Paulo ficou campeão da Libertadores em cima do Atlético, né? Mas ganhou justamente no Morumbi. Mas o São Paulo conseguiu fazer um bom jogo e venceu a equipe do Atlético, que não é fácil vencer lá, e venceu. E parece que isso precipitou também a saída do Fernando Diniz, que realmente o Atlético está na zona de rebaixamento e precisava tomar uma sacudida, porque do jeito que estava caminhando aos passos largos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora quem o Atlético traz, mas o São Paulo parece que está caminhando dentro daquilo que o pessoal do São Paulo se projetou, mas aqui o pessoal de fora aqui da torcida não imaginava que o São Paulo ia ter parado a virada da Copa no G4, né, Léo? Muito bem, então, aliás, lá no Paraná, só Operário que foi, hein, Didi? Apesar, Curitiba apanhou, o Atlético apanhou, o Paraná apanhou, e o Operário, só o Xuxa salvou a equipe do Operário lá na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos mudar de assunto, vamos falar da Chapecoense e do Cruzeiro. A Chape fez 2-0, gol aí, deveras polêmico aí da equipe da Chape. O jogo até que caminhava com 0-0 sem emoção nenhuma, mas o Bruno Silva entrou, botou fogo na partida, deu muita mobilidade pro time de Santa Catarina, abriu o placar numa bola que bateu no seu braço antes de finalizar, e o segundo gol foi marcado pelo volante Eli Carlos. O Cruzeiro tropeçou fora de casa pra Chape, um jogo em que, teoricamente, não pode tropeçar com a equipe que tem, né, professor? Não, só o Cruzeiro é uma equipe que vinha bem, apesar de ter ganhando apenas de 1-0, mas perdeu o jogo e despencou, né? Além de perder o jogo, despencou lá para baixo na classificação e pode, dependendo do que ele fizer nessa última rodada, ficar bem longe do G4 na parada agora para a Copa, né? Agora eu tô olhando aqui, mandaram o Fernando Diniz embora mesmo? Não, né? Onde que eu vi que tinham mandado o Fernando Diniz embora? Eu vi já uma informação sábado lá no vestiário em Campinas, Léo. O repórter da Rádio 730M falou que o presidente do Atlético Paranaense vai bancar ele ainda mais Agora a última rodada. Então tá corrigida a informação. Aí na última rodada antes da Copa contra o Botafogo aqui no Rio. Aí tivemos. Valeu, Titi. Aí tivemos Vasco e Sport. Sport numa fase fantástica. O Vasco na estreia do Jorginho, o Vasco vindo numa draga tremenda. E o Vasco ganhou mais uma vez com um show de Iago Pikachu, que marcou mais dois gols. O Ramon também fez. E deram a vitória ao Vasco da Gama. O Paulão tentou jogar contra, viu, professor? Fez um gol a favor dos pernambucanos. Michel Bastos também fez um bonito gol pelo Sport, mas não deu. Bela vitória do Vasco da Gama, que vai somando seus pontinhos, vai ficando longe da zona da degola. E me parece que é esse o campeonato do Vasco, né, professor? Somar o máximo que der de ponto para não chegar nem perto da zona de rebaixamento. Porque se chegar, aí que fica duro para sair, né, professor? Presta atenção no serviço, Paulão. mas o Vasco conseguiu fazer um bom jogo e só conseguiu vencer porque o Sport foi covarde. Depois que empatou o jogo 2-2, quis defender o jogo, guardar o resultado, quando na verdade se encontrava bem no jogo, poderia buscar a vitória, mas pela covardia do Sport, que já é a segunda vez que o Sport comete essa mesma covardia sob o comando do Claudinei. Lá contra o Corinthians, lá na arena, na ilha, quando na verdade o Corinthians todo arrebentado poderia ter partido para cima, ficou contente com 1-1, e agora 2-2 aí, mas o Vasco com o Pikachu destruindo tudo quanto é defesa. O Pikachu atravessa um momento muito grande, com certeza a gente não vai ver mais o Pikachu no segundo semestre do Campeonato Brasileiro jogando pelo Vasco da Gama, porque o Vasco na pindaíba que tá, né, Mauri, e precisando de dinheiro, e o menino bem, com certeza vai ser a moeda de troca do Vasco, viu, Léo? E parece que abandonou o lateral mesmo, né? O negócio dele é meio campo agora, né, professor? Ah, sem dúvida. Bem, tá muito bem, portanto não... E tem mais, o Jorginho já chegou dando a tarja pra ele, de capitão. Nada mais do que merecido, e este é a pessoa, o jogador de confiança, e a gente sentiu ele, parece que participou, fez dois e participou do terceiro, chutando, fazendo rebote pro terceiro gol também. Portanto, está em estado de graça o menino que veio lá do país do Papão, né? No momento que tá, eu dou até 10 pro Pikachu, viu? Larga a mão de 22. Quem que é o 10 do Vasco? Não tem 10 do Vasco da Gama? É o Wagner? Larga a mão de Wagner. Hoje em dia o Pikachu é 10 e faixa, professor. Vamos falar de Corinthians e Vitória. Eita, que tá difícil, viu? Corinthians sofre muito no ataque, empatou com o Vitória, mais vaias lá em Itaquera, Titi. O que que acontece com a equipe do Corinthians, do Osmar Loss? Parece que, e como a gente comenta aqui sempre na Rio Vox FM, parece que acabou a sorte do Corinthians, Titi. É, porque eu não entendo, porque, assim, é o mesmo time. É o mesmo time. Mas eu acho que, assim, abalou um pouco, assim, o psicológico dos jogadores, essa saída do Fábio Carrilli. Porque, analisando, não tem Cássio e não tem Fagner, que os dois estão na seleção brasileira. Mas o resto, a base é a mesma, o time que vinha jogando bem. É que o Jadson também machuca pouco, graças a Deus, né? Tá toda hora machucado. Rodriguinho parece que parou de jogar futebol. Então tá difícil, né? E o técnico Osmar Loss parece que não mexe bem no time. Tudo a ver que vai trocar, troca errado, né, Titi? Tá assim, complicado lá, né? Mas, eu vi só, assim, os melhores momentos do jogo. Foi também um jogo ruim, né, Léo? De doer também. E sempre, assim, com Vitória vem aqui em São Paulo contra o Corinthians e Itaquera, complica, né? Assim, a vida do Corinthians, e complicou mais uma vez. E o Wagner Mancini levou um ponto importante aqui, porque também a pressão já estava assim enorme lá também em cima dele lá. Jogo ruim, você tá sendo muito, muito generoso com essa partida aí. Já quero sua opinião de novo, Titi, porque agora é hora do seu Galo, porque o seu Galo fez 5-2 para cima do Fluminense. Fluminense até saiu na frente com o gol do Gilberto, mas o Galo foi à frente, fez 5-2, o Roger Guedes marcou duas vezes, dois bonitos gols, o Roger Guedes bateu bonito no canto do goleiro do Fluminense, o segundo gol, um gol que ele chegou driblando todo mundo dentro da área, um golaço, o Roger Guedes tá jogando muito futebol. Leonardo Silva fez o gol impedido, né, Titi? Thomas Andrade fez um gol ali de fora da área, num chute, num rebote de escanteio, né? E o Ricardo Oliveira fez um golaço de falta. Que belíssima vitória do Galo, Titi. É, o Galo que ontem acho que a gente criou um pouco de vergonha na carne, resolveu jogar um pouco, mas eu assim, no começo do jogo, fiquei meio assim, já assim, assustado com o gol do Fluminense do Gilberto de cabeça. Depois o Galo empatou num gol irregular do Leonardo Silva, que estava assim, impedido, mas ontem assim, o Galo jogou bem, mostrou assim, um bom futebol, e o Roger Guedes, quando quer jogar, joga, né? A Real tem que só pôr assim, um pouco a cabecinha dele no lugar, porque ele assim, é um grande jogador. Daqui a pouco a gente, se sobrar um tempinho, vai falar sobre os reforços, porque parece que são quatro jogadores chegando no Atlético Mineiro. Thiago Largue pediu e a diretoria deu os reforços que ele estava pedindo. Daqui a pouco a gente fala de mercado da bola. Vamos falar de Bahia e Botafogo. Olha, é rodada dos gols mesmo, viu, professor? 3-3 lá na Fonte Nova. O Bahia empatou no apagar das luzes, viu? O Botafogo fez 2 com o Chiesa, 1 com o Léo Valência. O Bahia marcou com o Vinícius, com o Regis, e o Alione descontou no finalzinho da partida. 6 gols. O empate é de se lamentar para as duas equipes, né, professor? Tanto o Bahia, que vem de uma troca de treinador, está com seu auxiliar ainda no comando, o Cláudio Prates, né? Precisava vencer dentro de casa. É onde, é o trunfo do Bahia, é a sua casa, onde ele consegue tirar ponto das equipes teoricamente um pouco mais avantajadas financeiramente do que ele. E o Botafogo poderia, teve o jogo na mão para ter os 3-2 e levar 3 pontos para o Rio de Janeiro, né, professor? Infelizmente, viu, Léo, o time do Botafogo foi prejudicado com a expulsão do Aguirre, né, que não é o Aguirre do São Paulo, mas é um Aguirre uruguaio também, e que me parece que está caindo como luva ali no esquema do Valentim, e o árbitro foi muito rigoroso, e me parece, pelo que eu vi nos replays, parece que o menino não fez nenhuma infração ao cair junto com o atacante do Bahia. Mas foi um jogo de grande alternativa, 3-3. Eu acredito que esse jogo vai ser bom para as duas equipes seguir e melhorar em busca de classificação no Campeonato Brasileiro, viu, Léo? Muito bem, vamos falar agora de Ceará e Palmeiras. Palmeiras e Ceará, jogo que aconteceu lá no Castelão. E o Palmeiras começou num ritmo frenético, 2-0, abriu o gol de cabeça do Thiago Santos, outro gol do Dudu, mas já tomou um empate logo depois no cochilo da zaga do Felipe Azevedo. E aí o Palmeiras parou de jogar futebol. E a gente disse no final de semana, né, professor, o Palmeiras não precisa jogar bem para ganhar do Ceará. O Palmeiras precisa jogar mais ou menos para ganhar do Ceará. O problema é que não jogou mais ou menos, deixou de jogar no segundo tempo. E quando o Palmeiras precisou sacar o Dudu, que estava sentindo dores ali no pubis, caiu muito de produção, e o Ceará empatou com o Elton. Logo no final do jogo, foi a ducha de água fria pro Palmeiras. Eu não acho o empate fora de casa um mau resultado, professor. O problema é que na circunstância que aconteceu a partida, quando você está ganhando de 2-0 e permite um empate à equipe adversária, fica complicado, né, professor? Aí passa, sim, a ser um péssimo resultado. É, sem dúvida, viu, Léo? O time do Palmeiras, eu já chamei a atenção aqui de todos os nossos ouvintes aqui, justamente para que esse fato aí não se repetisse, porque o Palmeiras tem o costume de jogar assim, perder a concentração no meio do jogo e acabar deixando passar o resultado, e foi o que aconteceu. Se fez uma grande partida contra o Grêmio, e se mantesse aquela mesma atuação do primeiro tempo e a seriedade no jogo, ia golear o Ceará lá no Castelão. Mas tirou o pé, se poupou, e no fim, como castigo, acabou vindo com o empate de lá, e agora tem a obrigação de reconstituir tudo aquele jogo do Grêmio outra vez, para enfrentar agora o Flamengo, que é o time a ser batido do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos falar de Grêmio e América Mineiro, porque o Grêmio finalmente conseguiu fazer gol. Tá faltando gol na equipe do Renato Gaúcho, mas o Everton quebrou o seu jejum de 6 partidas sem marcar, fez o gol num belo lançamento ali, já do campo de defesa, fez o gol que deu a vitória para o Grêmio, para cima do América Mineiro. Mas é o Grêmio, é uma equipe que, quando tá ganhando, Titi, tá ganhando de pouco, né? É 1-0, é 1-0, empata em 100 gols, né? Tá muito difícil o ataque do Grêmio, mas é normal essa equipe, me fugiu a palavra agora, O estar em um momento bem e outro momento mal, né? É você cair de rendimento, né, Titi? Isso é normal e acontece com todo mundo. Parece que chegou a hora do Grêmio, né? Mas que bom que agora, no meio do campeonato, onde você pode, né, Titi? A gente tá no começo do campeonato, né? Mas, boa vitória da equipe do Grêmio pra cima do América Mineiro. Consegue se recuperar da derrota no meio de semana, né, Titi? É, consegue se recuperar. E o próprio que ontem na entrevista coletiva do Renato Gaúcho, ele mesmo próprio falou que o Grêmio não está jogando bem. Ele está ganhando de pouco, 1-0, 1-0 aqui, 1-0 ali, empatando. Ele está fazendo assim, os seus pontos. Aí, sobre assim, o América, o treinador Henderson Moreira pode deixar o América ir para o Bahia, viu, Léo? Eu estava escutando ontem. Ah, não vai de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele não saiu do time quando teve oportunidade de treinar. Acho que o Galo, Titi, não vai para o Bahia. Ou o Henderson Moreira ou Marcelo Oliveira vai Marcelo pro Oliveira, Bahia. Bem provável. O Henderson não sai do América de jeito nenhum, né, professor? Só se for demitido. O que seria um absurdo também, né? É, mas o Bahia tem direito de sonhar ou não? Pode. Ah, o Bahia pode sonhar com o Zidane se ele quiser. O problema é trazer. É, o Bahia querer, não tem nada de errado com isso. Agora, mas eu já vou mandar o alô pro Bahia pra tirar o zóio. Não vem querer levar o professor Mauro Fernandes, não, que aqui é do Rio Vox Esporte Clube, hein? Pois é, mas o Bahia realmente ele tá querendo os treinadores top aí. O Bahia precisa acertar, não pode errar. Porque o Bahia tá numa situação difícil e precisa chegar alguém lá que realmente vai ficar até o final da temporada e aproveitar muito bem essa parada da Copa do Mundo para ajeitar o time do Bahia, porque o Bahia tá desarrumado e do jeito que está é um sério candidato ao rebaixamento. Para finalizar, temos mais dois jogos aí pela Série A. O líder Flamengo recebeu o Paraná. O Paraná pagou pelo que não fez, viu, professor? 2-0 pro Flamengo, gol do Diego, do Diego. E eu ia falar Diego Júnior, ia misturar Vinícius Júnior com Diego. Diego e gol do Felipe Vizeu. Eita, que o Flamengo acho que vendeu o centroavante errado, viu, professor? O Vizeu tá indo pra Itália. O último jogo do Vizeu no Maracanã. Último jogo do Vinícius Júnior no Maracanã. O Vinícius não conseguiu segurar a lágrima, não, viu, professor? Vai deixar o Flamengo rumo ao Real Madrid. Já no meio do ano não vai ter jeito de ficar, não, professor. É, aquelas lágrimas que nós vimos ontem não é à toa, né? Apesar de ninguém confirmar, mas é, com certeza já está certo que o menino não volta mais. Mas isso já era fato anunciado, né? Porque o Flamengo já gastou até o dinheiro já. Então o menino tem mais é que se apresentar mesmo, né? É, no Real Madrid. E o Flamengo vem no estado de graça, tudo correndo muito bem sob o comando de Maurício Barbieri, e parece que o Flamengo não é aquele time apressado, aquele time desesperado mais. É um time tranquilo e vai ter o teste de fogo agora no próximo meio de semana aí, quando enfrenta o Palmeiras aqui em São Paulo. Então o Flamengo realmente vem vindo muito bem, vamos ver como é que comporta num jogo igual. Muito bem, e o baiano tá numa felicidade. Eita, que não. Tá faltando camisa do Flamengo já pro baiano vestir. O Flamengo realmente muito bem, abriu 6 pontos na liderança e agora tem tudo. Vai virar a Copa do Mundo como líder do Campeonato Brasileiro de Futebol. E baiano tá feliz, tem que ficar feliz mesmo, baiano, pode comemorar. E a equipe do Internacional enfrentou o Santos na Vila. Tudo prosperando a favor do Santos, já que jogava em casa, vinha num momento bom, venha de 4 pontos somados, né? Uma vitória e um empate fora, mas perdeu pro Inter dentro dos seus domínios. O Gabigol abriu o placar, né, Titi? Foi o Inter que saiu na frente? O Inter saiu na frente com o Leandro Damião, o Santos empatou com o Gabigol e o Vitor Cuesta deu o tento que deu a vitória ao Internacional. O Inter tá muito perto do G4 da competição e o Santos volta mais uma vez com o fantasma do Z4. O Santos não tem tranquilidade, professor. É, infelizmente o Santos conseguiu decepcionar todos aqueles que gostam e apostou na vitória do Santos, mas o Santos realmente está difícil a situação lá pro lado de Vila Belmiro, né? Você vê, o Santos dá tanto azar que o melhor meia esquerda do América é do Santos, o Serginho, né? Que vem arrebentando com o jogo no América. Portanto, esse é o Santos. Santos que tem um jogador bom, emprestado para outro concorrente, e tá fazendo falta hoje a articulação e a armação do Santos. Mas não pode perder pro Internacional como perdeu ontem. Portanto, a luz de alerta está ligada há muito tempo lá pro lado de Vila Belmiro. Quer falar, Titi, por favor? E para variar, erros de arbitragem, né, Léo? O gol do Inter de pênalti não foi pênalti, aí o gol do Gabigol também de pênalti não foi. E daí o juiz do Rio de Janeiro deu. É erro de arbitragem, é chovendo molhado aqui, falar de erro de arbitragem. Vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque o líder é o Flamengo, com 26 pontos, com 6 de vantagem para o Galo, que é o vice-líder no momento, com 20 pontos. O terceiro é São Paulo, também com 20. Na quarta posição está o Grêmio com 19, coladinho o Inter com 19 também. O sexto é o Palmeiras com 18, o Sport é o sétimo também 18, o oitavo é o Cruzeiro com 17 e o Corinthians é o nono com 16. O décimo é o Vasco da Gama com 15 pontos, o décimo primeiro o Flu com 14. Você vê como que é a situação, né? 4 jogos sem vitória, o Flu foi da vice-liderança, 11ª posição. Botafogo, 12º com 14 também, o 13º América com 13, Chapecoense também tem 13 na 14ª posição, o 15º é o Vitória com 12, o Santos é o 16º com 10, ainda dorme fora da zona da degola. Na zona do rebaixamento, Atlético Paranaense 9, Bahia 9, Paraná 9, Ceará 5 pontos. Esse é o Campeonato Brasileiro. Prometi que ia falar dos reforços do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, Thiago Largue, pediu que precisava de 3 a 4 reforços para brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. O Otero saiu, o torcedor do Galo ficou preocupado com o que viria pela frente, mas, pelo que parece, 4 contratações foram encaminhadas. O primeiro foi o Chara, que já assinou contrato, já chegou a Belo Horizonte para fazer exames. O jogador de 27 anos, colombiano, do Junior de Barranquilla, muito rápido, muito forte, e deve ser um dos jogadores que vai ajudar, e muito, aí o Atlético Mineiro. Quem também pode chegar é Davi Terrans, artilheiro do último campeonato uruguaio pelo Danúbio. Ele pertence ao Rentistas da segunda divisão do Uruguai, e o meia de 23 anos deve chegar por 5 temporadas. Bate muito bem de fora da área, segundo quem viu ele jogar. Quem também chega é José Wellison, de 23 anos, meio-campista, revelado pelo Vitória, e o primeiro homem do meio-campo, né? O primeiro volante de contenção, mas também é polivalente, também joga na lateral. O Arouca deve ir na troca, né? O José Wellison vem do Vitória para o Galo, o Arouca deve ir ao Vitória. Ele vai rescindir com a equipe do Palmeiras e vai até o Vitória. E o outro reforço seria Denilson, atacante Denilson, que também não entrou em campo pelo Vitória no último final de semana e deve chegar ao Galo. Vamos, só para finalizar, passar os jogos aqui do final de semana em Rio das Pedras. A gente pede desculpa pro pessoal, que tem muita notícia aqui pra gente falar. O Toninho passou aqui pra gente os jogos no Massuricuri. Tivemos o Atlético Rio Pedrense batendo o Balacobaco por 3-0, partida amistosa. Pelo Campeonato Amador dos Veteranos, eita que Esperança morreu, meu professor. Democrata 8, Esperança 1, e o Cataguá perdeu de 6-0 para a equipe da Serra. Esses foram os jogos do final de semana. E a notícia triste fica passar aí que o treinador do Democrata, o grande Júlio, conhecido como Gordo, infelizmente veio a falecer hoje. O velório será aí em Rio das Pedras, às 16 horas, aqui no velório municipal. Uma das grandes figuras do futebol amador rio-pedrense, infelizmente, acaba nos deixando, né, Titi? É uma notícia assim triste, né? Foi treinador de muitas equipes aqui do futebol Rio das Pedras, mas vida que segue, né? Vai fazer o quê, né? Que ele descanse assim em paz, e aí assim os pêsames pra família dele, né? Pra família e pra família democrata também, que vai sentir muita falta do seu treinador. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco. Muito obrigado pela companhia, professor. Boa terça-feira. E se Deus quiser, na quarta-feira a gente tá de volta aqui pra falar muito de esporte pro aquecimento pra Copa do Mundo, hein, professor? É, lembrando que na Copa do Mundo nós vamos estar em horário especial. Exatamente, exatamente. Né, 11 da manhã, com exceções das quartas-feiras. Nas quartas, horário normal, ao meio-dia. E a Copa começa agora, quinta-feira. Então, eu desejo a todos uma boa tarde. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E amanhã, vamos estar aqui firme e forte amanhã. Opa! Às meio-dia, para falar de esporte. Se for a vontade de Deus, a gente vai estar aqui amanhã, meio-dia, firme e forte, para falar de esporte. Quero agradecer o Titi também, que esteve aqui. Muito obrigado pela companhia, viu, Titi? Boa tarde, Léo. Boa tarde, professor Mar. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vox FM. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui para falar rabezinha, né, Léo? Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve ligadinho conosco. Fique com Deus. Ótima semana para você, essa semana que está começando. E tchau! ZYU